Então, Romanos 10, a gente vai ler o verso 3, o verso 8 e o 9, tá? Então, diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. E a gente vai ler o verso 8 e 9. E diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir a Ti que venha com Tua palavra em nossos corações, que derrame a Tua graça em nossas vidas, que nós possamos compreender, Deus, as Suas Escrituras, para que nós possamos viver de acordo com elas. Deus, não de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos do nosso coração que é enganoso, mas conforme a Tua palavra que nos corrige, que nos guia e que nos faz confiar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente vive um tempo, né, que as pessoas, elas dizem o seguinte: o que importa são as intenções, o que importa é o coração. Lidando, né, com problemas de igreja, e eu sempre, ao conversar com algumas pessoas sobre algumas determinadas situações, determinadas pessoas que estavam praticando coisas que eram erradas, e elas falavam assim: não, mas o que importa é o coração da pessoa, o que importa é a intenção dela, é o sentimento dela, ela quer fazer a coisa certa, mas está fazendo a errada, né? O que importa é o coração. E outra coisa, outra vertente de pensamento é o seguinte: as pessoas não se importam muito em estudar a Bíblia, né? Elas se importam em ir para a igreja, estar em ministério, né? Principalmente louvor, dança ou algo que seja de palco, né? Mas elas não se importam muito com uma Bíblia. Tanto que uma das maiores dificuldades que a igreja tem é reunir pessoas para estudar a Bíblia. No culto de evento, onde vai uma banda de hip hop, uma banda de reggae, ou algum tipo de coisa de entretenimento, vai um monte de gente. Mas quando é uma reunião de estudo, onde você vai estudar a palavra, vai pouca gente. Vai 1% da igreja. A igreja tem 200 pessoas, vai 5. Né? Muito pouco. Né? Aí a escola bíblica dominical tem 5 pessoas, 6 pessoas. Né? É difícil encontrar igrejas que são diferentes. Né? São muito poucas igrejas, né, que são diferentes disso. Que vai bastante gente na reunião de estudo. Tem igrejas assim. Né? Mas as pessoas não se preocupam tanto com a palavra. Elas se preocupam muito com o visual, com o externo, com o que elas estão apresentando. Se importam mais com a musicalidade do que com as letras das canções. Se importam mais com o exibicionismo do que a mensagem que está sendo passada. As pessoas se preocupam mais com o evento, com a produção do evento, do que a mensagem que elas estão proclamando, né, que elas estão proclamando. E quando se trata de evangelismo, se preocupam mais com aquilo que elas estão dando do que aquilo que elas estão falando. Elas não se preocupam tanto com aquilo que as outras pessoas estão ouvindo, com a mensagem. E quando se trata da mensagem, as pessoas tentam amenizar. Elas tentam, tipo, não criar uma impressão, conflito. Elas procuram amenizar, deixar suave, não constranger a pessoa, né? E aí tem a questão da amizade, a questão da relação, a questão de ser legal, né? Queremos ser uma igreja legal, uma igreja bacana, né? E aí, vindo aqui para Romanos 10, verso 3, eu quero ler na versão Palavra Viva, né, que daqui a pouco vai estar em nossas mãos, né? Mas diz assim: pois não conhecendo a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se submeteram à justiça de Deus. Né? Porque nem vi, fala ignorando. Né? Mas aqui, e eu procurei um comentário bíblico, né, do Lee, John Moore e João Calvino, eles vêm para essa mesma lógica aqui. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Né? Por isso que eles estabelecem uma própria. Né? Aí, a gente estava falando isso semana passada de fé. Fé está atrelada ao conhecimento. Fé está relacionada àquilo que você sabe. Está relacionada àquilo que você conhece. Ilhas, eles não conhecem a justiça de Deus, porque eles estabelecem uma própria. E eu olho para a igreja hoje em dia, eles não conhecem a palavra de Deus, por isso que eles estabelecem meios próprios. Porque seria que eles estabelecem meios de santificação própria, de justiça própria. A salvação está na mão dos homens, então nós precisamos salvar os homens. Né? Eles não reconhecem que a salvação está na mão de Deus, então criam meios de salvar pessoas. Criam meios de libertar as pessoas dos seus pecados. Criam meios de santificar as pessoas e transformar elas num cristão. A gente vive em tempos onde a igreja quer santificar pessoas, quer transformar pessoas através dos seus próprios meios. E quando a gente lida com situações que são bem difíceis, por exemplo, o homossexualismo, aí a gente quer dar um terno e gravata para o homossexual, meu, esquecendo que há o coração dele que precisa ser transformado. Quando a gente trata de pessoas que estão, os moradores de rua, né, nós queremos dar banho neles, né, e dar roupa para eles, né? Mas a gente esquece do seu coração que só Deus pode transformar. E aí quando a gente vai para a África, a gente dá terno no meio do calor, né? Terno e gravata, né? E calça social, e veste o cara, esquecendo que há um coração que precisa ser transformado. Há um conhecer, há um saber. E a gente muda o externo, esquecendo do que é interno, do que é dentro do coração. Porque eles não conhecem. Erramos porque não conhecemos. Erramos porque não conhecemos e somos culpados. Porque somos culpados mesmo quando não sabemos que estamos errados. Somos culpados. Porque quando nós não conhecemos, estabelecemos uma justiça própria. Cara, eu fico pensando, né? Não teremos desculpas. Não temos desculpas, cara. A gente vive num tempo onde a informação, comentário bíblico de graça na internet, Bíblia de graça na internet, temos celulares com Bíblias de graça, tudo está de graça nas nossas mãos. E outra, temos dinheiro, recurso, temos livros em nossas prateleiras, várias Bíblias e várias versões em nossas casas. E não conhecemos, não é porque não temos condições de conhecer. Isso transforma o nosso pecado mais grave. Não que ele já não seja pecado quando não temos meios, mas se torna ele mais grave. Se torna ele mais grave. Né? E aí nós falamos assim, o que importa é a intenção. O que importa é a intenção. O que importa é o coração. Mas aí, quando a gente vê aqui Romanos 10, verso 8 e 9, ele fala assim, mas o que ela diz? Uma pergunta. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Né? E isto é a palavra da fé que estamos proclamando, é aquilo que está na nossa boca e que está em nosso coração, é aquilo que transborda em nossa boca porque está no nosso coração, né? E se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então há duas palavrinhas aí que é confessar e crer. Eu confesso algo que eu conheço e eu creio em algo que eu sei. E ele fala, crer em Jesus, que ele ressuscitou. Existe um conteúdo. Existe um conhecimento. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Quando ele fala aqui com a sua boca que Jesus é o Senhor, né, pra gente é muito fácil hoje falar que Jesus é o Senhor. Né? Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. E aí a gente monta até banner, frase de efeito. Mas nessa época aqui, falar que Jesus é o Senhor era algo tipo difícil para eles. Porque, primeiro, o judeu, ele estava reconhecendo então que Cristo era o Senhor dele. Ele estava eliminando a lei, ele estava julgando. E isso era um crime grave para eles. Porque dizer que Jesus é o Senhor, né, ele estava dizendo que aquele que veio como homem era Deus. E para eles levava muito a sério. Até para pronunciar a palavra Yeshua, né, que era, uma certa religiosidade em cima disso, né? Yahvé, na verdade. Para pronunciar a palavra Yahvé tinha uma religiosidade, um respeito. Então proclamar que Cristo é o Yahvé, Cristo é o Senhor, era um crime grave para o judeu. E agora, se você é romano e diz que Cristo é o Senhor, você estava cometendo um crime também. Porque César era o Senhor, César era tido como Deus. Então, para o romano, né, falar que Cristo é o Senhor, né, não era tão simples assim. Era um conhecimento que ele estava abraçando. Era um conhecimento que ele estava tomando para si. E isso levava ele a ser discriminado, levava ele a cometer crimes na sua época, levava ele à morte. Eu tenho uma ilustração do Paul Washer, que ele fala assim que certa vez tinha um grupo de romanos construindo uma casa em um lugar, fazendo uma construção e tal, e aí de repente ele ouve alguns tambores. Ele ouve alguns tambores e bum, bum, bum, tipo alguém vindo, sabe? Tipo o exército romano vindo. E quando o exército romano vem, e aí tinha um tipo de incensário, né? E aí eles chamavam aqueles trabalhadores para fazer uma fila, né? E aí eles perguntavam: quem é seu senhor? E aí eram irmãos, eram cristãos, né? E aí, eles, com medo: César é senhor. Aí o cara passava vivo. Aí o outro chegava e falava: César é o senhor. Determinado momento que veio um e disse: Cristo é o senhor. E aí ele morria. Então, confessar com sua boca: Cristo é o senhor, né? Levantar a mão e ir para algum lugar, você está salvo. Era abraçar isso com o coração. Com o coração. Cristo é o Senhor. E isso exige uma mudança de mentalidade. Existe uma mudança de mentalidade. Eu estou crendo em algo. Que isto é verdadeiro. Que isto é real. Eu estou abandonando, né, tudo. Que é fé, né? E eu citei um acróstico. De A.W. Pink, que ele fala de faith, que ele faz umas jogadas de palavras, mas é abandonando tudo. Eu sigo. Eu tenho. É uma mudança de pensamento. Eu deixei de acreditar nisso. Estou crendo nisso. É uma mudança de pensamento que a palavra nos faz ter. Que a palavra nos muda. Que a palavra muda a nossa mentalidade. E exige uma mudança no modo de pensar. John Stott diz que o verdadeiro cristão, ele pensa diferente, ele age diferente, ele sonha diferente, porque agora ele crê em Deus, ele crê na palavra, ele é cristão, cristão na sua totalidade, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de sonhar. E uma mente nova agora, uma maneira diferente de pensar. E agora abri com vocês Mateus 21. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas não estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois que viram isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus estava contando uma parábola de dois filhos e chega um homem que tinha dois filhos, né? Chegando ao primeiro, diz: filho, tem como você trabalhar na vinha hoje? Ele disse: não, pai, eu não quero, eu tenho meus compromissos, tenho as minhas coisas, né, eu tenho, sei lá, o videogame que eu tô querendo jogando, tem aquela fase do jogo lá que eu tô, não tenho tempo. E aí ele disse pro outro: não, demorou, pai, eu vou, demorou, pode contar comigo. Na hora H aparece quem? Aparece o primeiro. Por quê? O primeiro mudou de ideia. É a palavra de Deus, é assim. A gente muda de ideia. Então a gente muda os nossos compromissos, nossas responsabilidades, nossas prioridades. Porque a palavra vem ao nosso coração e você fala: ah, você pode até de primeiro momento falar: eu não quero. Mas aí você pensa, você reflete. E é claro que Deus abre o nosso coração para isso. E aí você fala, ó, isso aqui é certo. Não é certo eu ficar jogando videogame enquanto meu pai tá lá trabalhando. Eu vou lá ajudar ele. Eu vou lá ajudar ele. Há uma reflexão, há um arrependimento, há uma mudança de postura. Há um conhecer. E o outro, aí eu creio com a boca. Não, pai, demorou, eu vou. É, não, vai ser legal lá, trabalhar lá, duro lá. É, Vinhas Brasil. O Gustavo vai estar lá, ralando. Vai ser legal, pai. Aí chegou na hora H, caramba, aí eu tenho um compromisso, tenho minha vida, não creio. E aí ele termina dizendo assim, olha, vocês não se arrependeram, nem creram nele. João Batista veio, pregou a verdade, eles não se arrependeram. Se arrepender, uma mudança na sua maneira de pensar a respeito de algo. Nós estamos falando a respeito de Cristo, né? Então, houve uma mudança na maneira de pensar. Houve uma mudança de ideia. Ele mudou a ideia. Ele mudou a ideia a respeito daquilo que ele estava ali. Ele mudou a ideia. E aí ele foi. Ele se arrependeu. Ele pensou, pai, não, meu pai precisa de ajuda, cara. Eu vou ficar aqui fazendo as coisas. Não, eu vou ajudar ele. Eu vou estar lá com ele. E ele foi. Há uma mudança de pensamento que gerou uma atitude. O conhecer com o coração muda o rumo da nossa vida. Muda a nossa maneira de agir a respeito das coisas. O segundo, creio com a boca, mas não com o coração. Não é apenas crer na palavra, mas crer com o coração. O primeiro, não quis de imediato, mas mudou a sua ideia. Sabe, mas mudou por quê? Qual foi a primeira ação? Ele ouviu a palavra do pai dele dizendo, me ajuda, tem como você trabalhar na vinha lá pra mim? Me ajuda. Ele ouviu um chamado, Só que as pessoas não estão preocupadas com isso, elas querem o rápido, o imediato. Elas querem aquilo que é fantasioso, elas querem aquilo que é visível logo de cara. As pessoas não querem o processo que é trabalhoso, que é estudar, meditar, pensar sobre, remover sobre, para que aquilo transforme o coração dela. Ele quer um chamado de imediato, uma transformação imediata, e a vida logo segue imediata. Ela não está preocupada com um processo que é demorado. Evangelismos de impacto, eu creio nesses trabalhos assim. Eu creio, mas há um processo que vem depois, que é trabalhoso. Há um processo que vem depois, que ele é dia a dia. Um discipulado que é dia a dia, que é mediante a palavra, o estudo, a oração, a transformação da vida a cada dia, como lá nos abrigos que a gente está lá. É algo que é trabalhoso, é formiguinha, a gente vai vendo os frutos em poucos, às vezes a gente não vê, mas chegando lá na frente, talvez a gente vê no seu completo o que aconteceu com a vida daquelas pessoas. Mas hoje talvez não seja possível pegar e apalpar os frutos, porque hoje a gente está regando. Até colher dá trabalho. Eu não sei se ontem, né, eu estava lá arrumando a casa e eu tenho que colher as acerolas. Cara, dá trabalho. Pegar as acerolas, ficar descobrindo onde elas estão. É trabalhoso. Passei meia hora, 40 minutos ali fazendo aquele serviço. Colher dá trabalho. Até colher dá trabalho, mas as pessoas não querem trabalho. Meditar na palavra de Deus é um trabalho. Montar um sermão é trabalho. Sabe, estar dia a dia fazendo os devocionais é trabalhoso. Mas as pessoas não querem o que é trabalhoso. Preferem algo pronto. Elas não querem o processo. Elas não se importam com conhecer mais. Elas não se importam. E aí elas pegam e falam assim, não, o que importa é a intenção. O que importa é o coração. Elas não se preocupam. Elas não se preocupam com a maneira como fazem as coisas. Elas se preocupam em fazer. Fazem errado e estão felizes com o que é errado. O Davi, não, está lá em 1 Samuel 11, mas a arca não estava mais em Jerusalém, porque Israel tinha ido para uma guerra, pensava que só o fato de levar a arca para a guerra, eles iam ganhar a guerra, e aí os filisteus derrotam os israelenses, né? E aí eles perdem a arca, e a arca fica 80 anos fora, né, do templo, do tabernáculo, né, das tendas, né, naquela época. E aí ficou um tempo na casa de Aminadab, e quando Davi vem a ser rei, ele fala: não, eu preciso trazer a arca de volta, porque Deus precisa estar conosco. Ele tinha uma boa intenção, ele tinha um coração em Deus. Mas aí o que ele faz? Ele vai procurar a Deus para saber? Não. Em 1 Crônicas 13, verso 1 e 4, ele procura os homens. Eles procuram os homens para saber se eles devem trazer a arca de volta. Ele procura os reis, eles procuram os chefes das guardas, os chefes das guardas. Ele procura ali alguns sábios, mas ele não procura Deus. E aí, com o consenso dessas pessoas, dos homens, ele traz a arca. E ele não traz a arca segundo como Deus pede para que manejam ela. Deus pede que a arca seja trazida nos ombros dos levitas. E aí, em Números 4, fala que os coatitas, né, ele especifica, os filhos de Coate devem levar a arca. Devem manejar aquilo que é santo. E aí Davi traz como a arca, como os filisteus levaram a arca, em cima de bois. E aí os sacerdotes, eles não brecaram Davi. Davi, não é assim que tem que fazer. Não, demorou, vamos aí. Eles sabiam que era certo, mas eles não confrontaram ele. O que acontece no meio do caminho? O boi tropeça. Uzá toca na arca. Ele morre. Né? Porque ele estava tão acostumado em ter a arca na sua casa, porque ele era filho da onde do pai dele, né? Tinha a arca em casa, ele estava tão acostumado com a arca em casa, ele estende a mão, morre, porque Davi, com seu coração bem intencionado, ele faz o que é errado e Deus o julga pelas suas ações. Não basta ter apenas um coração bem intencionado. Essa semana saiu uma reportagem que 58%, 59% dos futuros médicos de São Paulo não passaram na prova obrigatória para ter o CRM. E mesmo assim eles vão ter, porque é um processo jurídico na qual não tem nenhuma lei federal que proíba eles de exercer a profissão, como é a OAB, né? Permitem que eles exerçam a profissão sem conhecer. Tanto que eles não sabem diagnosticar que uma criança 11 dias tendo tosse seca, né, nos seus 11 dias primeiros 11 dias de vida, né, se ele tem tosse seca, ele tem pneumonia. Ele está com pneumonia. Eles não, a maioria deles não sabe identificar essa doença. Eles têm boa intenção. Não sei se eles têm boa intenção, mas estão trabalhando lá e não conhecem. Não conhecem. Conhecer a palavra de Deus é como um médico conhecer os procedimentos básicos para poder diagnosticar uma doença. É questão de vida ou morte. Você não saber manusear um aparelho médico, você pode matar alguém. Da mesma maneira que você não saber manusear a palavra de Deus, você pode esfriar o coração de uma pessoa e fazer ela não mais estar na igreja. E cometemos tantos erros bizarros como as pessoas cometem diante da igreja pelo fato de não conhecerem. Tenho boa intenção, mas não conheço. É um erro grave. É um erro grave. Conhecer a Deus é essencial. Conhecer a palavra de Deus é essencial para nós que estamos abrindo uma igreja, para nós que estamos caminhando nesse sentido, para nós que trabalhamos com órfãos, com crianças, com pessoas perdidas. Conhecer a Deus é essencial para a nossa vida, para que nós não venhamos cometer erros, para que nós não venhamos pecar. Eu quero ler com vocês Salmo 119, porque mesmo Davi, que peca por não saber, escreve esse trecho do Salmo 119:9-16. Ele diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Sabe, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode a igreja manter pura a sua conduta? Como pode nós mantermos pura a nossa conduta diante de Deus? É interessante que ele fala ao jovem que vive momentos de decisões e escolhas cruciais na vida. Escolher a mulher que deve se casar, escolher a profissão que deve seguir, escolher aonde deve morar, escolher, sabe, coisas que são cruciais para a caminhada da sua vida. Em momentos onde os seus hormônios estão à flor da pele, onde a vontade e a força nos leva a trabalhar em excesso, a fazer coisas em excesso, nos faz caminhar caminhos mais longos por causa da falta de conhecimento, sendo que às vezes a gente pode andar no caminho certo e ser mais rápido, mas a gente às vezes prefere tomar as trombadas da vida. E aí há uma pergunta crucial: como pode então o jovem manter pura sua conduta? É interessante que ele não fala procure um sábio para se aconselhar, procure um psicólogo para poder ter aí uma ajuda, né, especial. Procure alguém que possa te auxiliar, seu pai, a sua mãe, que são pessoas que nós amamos e amam a nós também. Ele fala, vivendo de acordo com a tua palavra. Ele não fala, procure um pastor. Ele não fala, procure alguém. Sabe, ele fala, vivendo com a tua palavra. Vivendo com a tua palavra. Só que isso é muito ignorado hoje em dia. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus. E ele fala, vivendo com tua palavra. Não é vivendo segundo as suas intenções, não é vivendo segundo o seu coração, não é vivendo sua maneira, conforme a sua maneira de pensar, não é procurando força em você mesmo, não é procurando sabedoria em livros de filósofos, sociólogos e alguma coisa do tipo. Não, é vivendo conforme a tua palavra. Eu vou transformar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. E o que, que Deus pede? Né? Davi procurou homens, né? Sendo que ele tinha já escrito aquilo que ele deveria fazer. Né? Mas, e aí ele vê que isso é errado. Ele fala assim, não, olha, a maneira certa de viver é viver conforme a palavra de Deus. Ele procurou pessoas sábias, pessoas vividas, né? Que levaram ele ao caminho errado. E aí ele fala, cara, vive conforme a palavra de Deus. Vive conforme aquilo que Deus pede, sabe? E aí ele fala, eu te busco, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Sabe, não é com pouco esforço. É com todo o coração, não é com pouco empenho. Não é com, ah, não queria ir, mas eu vou. Ah, não queria fazer, mas eu vou. Eu preciso, não, eu vou com todo o coração. Por mais que os homens se orgulhem de suas próprias obras, nada haverá de puro. Nada haverá de puro na vida deles. Mesmo que a gente procure conselhos de homens, nada haverá de puro na vida deles. A não ser que Cristo transforme. É na palavra de Deus, é pela palavra de Deus que somos santificados. Guarde a minha palavra. Pratique ela, obedeça a ela. Se você me ama, você obedece a minha palavra. A minha palavra. Sabe, vivendo de acordo com a tua palavra. E eu te busco de todo o coração. Mas ele continua, Senhor, ele ora a Deus. Ele ora a Deus dizendo, não permitas que eu me desvie. Ele reconhece a fraqueza que está no coração dele. Ele reconhece a fraqueza que está na sua vida. Ele reconhece que o homem é fraco, que ele é fraco em procurar coisas que não é de acordo com a palavra de Deus. Ele reconhece que ele é caído, que ele é débil, que ele é fraco em conhecer a Deus. Sabe que o seu coração sempre leva as coisas ruins. E ele fala, Senhor, não me permitas. Eu te busco de todo o coração. Eu me procuro, eu me esforço, mas não me permitas que eu te desvie, que eu me desvie. Não me permita, Senhor, que eu me desvie. Não me permitas. Dos teus mandamentos. Daquilo que eu conheço através da palavra de Deus. Daquilo que eu conheço através da palavra dele. Não é? Não me permites que eu saia da igreja, como eu fiz por muito tempo com alguns jovens. Não saia da igreja, cara. Não que isso não seja importante, mas a questão é os mandamentos de Deus. A questão é aquilo que Deus está pedindo. Eu não estou dizendo que nós não devemos viver juntos como igreja, não é nada disso. Mas às vezes a gente coloca os nossos meios humanos como a salvação da vida deles. Eles têm que guardar a palavra de Deus. E ele fala, eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como pessoa, eu preciso guardar a palavra de Deus para que a gente não peque contra ele. Como igreja, nós precisamos guardar a palavra de Deus para que como igreja a gente não peque contra ele. Porque juntos podemos pecar juntos contra ele. Os nossos trabalhos, os nossos eventos, a gente pode pecar juntos contra Deus. Porque Davi levou a nação a pecar contra Deus junto com ele. Uma decisão que ele tomou, ele foi junto com ele. Pecou junto. Pecou junto com a nação. E ele fala, benditos seja Deus, ensina-me os teus decretos. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações para que nós possamos aprender dos teus mandamentos e ele possa nos ensinar através da sua palavra a viver como ele. Porque muitas vezes a gente passa por aqueles versos e a gente não entende nada. Mas que o Espírito Santo ilumine nosso coração e nossa mente para compreender a palavra dele. Porque muitas vezes a gente passou pelos versos que são tão claros, tão absurdamente claros, e a gente não entendeu nada porque a nossa mente estava escura para aquilo que estava ali escrito. Que Deus possa iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso coração, para entender a palavra dele. Para que com os lábios a gente possa repetir, para que com os lábios a gente possa proclamar aquilo que está no nosso coração, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra dele. Interessante que ele fala, me regozijo, me alegro nisso. A alegria e prazer em conhecer a palavra de Deus. A alegria e prazer em conhecer a palavra de Deus. E em Hebreus 11, 13, a gente leu isso na semana passada, é interessante, algo está escrito aqui, diz assim, todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viveram de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando ele fala assim, ó, de longe os saudaram, eles abraçaram aquilo. A palavra aqui é dizer seja bem-vindo, é abraçar. Que a gente possa abraçar as promessas de Deus como eles abraçaram a promessa de Deus. Eles não receberam, mas quando eles viram de longe, eles abraçaram a promessa de Deus. E caminharam como peregrinos. Viver conforme a palavra de Deus nos faz viver como estrangeiros nesse mundo. Eu nunca tive a experiência de morar em outro país, mas com certeza vou me sentir um estrangeiro, porque não vou entender nada que as pessoas falam. E mesmo que eu entenda, será estranho ouvir muita gente falando uma língua que não é a minha materna. Né? Só que ser cristão é ser assim. Eu me sinto estranho quando eu tô lá brincando com os meus amigos, jogando truco com eles, porque, cara, cada assunto nada a ver. Sou estranho nos meus ouvidos. Quando eu tô comentando com eles sobre algumas coisas, sobre profissão, sobre como vamos viver, cara, como sou estranho pra mim. Como é esquisito. Imagina também que pra eles seja esquisito, porque eu não sou desse mundo. Eu não sou deste mundo, porque eu abracei aquilo que Deus me deu. Eu abracei a sua palavra. Como cristão, nós precisamos abraçar a palavra de Deus, para que nós venhamos viver conforme a sua palavra, buscando a Ele, caminhando nele, caminhando segundo aquilo que Cristo fala. E aí ele fala assim, pois a igreja, Karl Barth diz, pois a igreja, sem dúvida nenhuma, deve ser um lugar onde ressoa uma palavra que se dirige ao mundo. Como igreja, devemos ser um lugar que, sem dúvida nenhuma, ressoa uma palavra que se dirige ao mundo. Se arrependa! Se arrependa! Vocês estão no caminho errado! Se arrependa! Nós devemos ser um lugar onde o mundo olha para nós e veja diferença, veja contramão, veja estrangeiros, veja algo que não era igual. Sabe, Davi, quando ele olhou para trazer a arca, ele falou assim, não, vou trazer que nem os filisteus trouxeram. E é isso que a igreja tem fazido hoje em dia. Eu vou fazer que nem o mundo faz. E que nós, quando nós estivermos reunidos, eles possam olhar para a gente e falar assim, ó, essa galera é diferente. Eles não fazem igual. Eles não vivem igual. Eles são loucos. Eles são loucos. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Se a gente quer parecer que nem o mundo, se a gente quer viver que nem o mundo, a gente não está vivendo de acordo com a palavra. A gente está tentando salvar o mundo pelas nossas forças, pelos nossos meios, pelas nossas ferramentas, mas não querendo em Deus que Ele pode fazer algo. É uma falta de confiança. Há uma falta de conhecer, há uma falta de abraçar aquilo que é de Deus. Muitas das vezes eu me deparei com a seguinte situação, eu estou falando para a pessoa, olha, a Bíblia diz isso, aí a pessoa vira para mim, mas isso não vai dar certo. As pessoas não vão entender isso, mas eu sei que as pessoas não vão entender isso. Porque isso não é natural para quem não é carnal. Isso é natural para quem é espiritual. E a vida é assim. A vida cristã é assim. As pessoas não entendem. Porque a palavra de Deus é para os espirituais. É para aqueles que os olhos estão abertos. E é espada para aqueles que não creem. É confronto para aqueles que não creem. E a igreja, nós juntos devemos ressoar a mensagem, a palavra de Deus. Conforme João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque a palavra confronta o nosso coração carnal e humano. Antinatural a Deus, idólatra, amante do dinheiro, amante do prazer, amante das coisas desse mundo. A palavra nos confronta. Há uma guerra pela mente humana. Sabe, quanto tempo nós passamos em frente à televisão? E quanto tempo gastamos com seriados? Quanto tempo nós gastamos com entretenimento? Com tanto tempo que a gente gasta com videogames? Quanto tempo o mundo nos empurra essas coisas? O mundo nos empurra jogos e mais jogos e mais jogos e atualizações de jogos. É tudo a mesma coisa, mas é algo que diferente, é algo que fantasioso, é uma cor diferente, é um gráfico diferente, é um seriado novo, é algo novo, é, na verdade, é tudo velho com capas novas, empurrando pra nós, fazendo a gente perder tempo com as coisas deste mundo e deixando de lado as escrituras, e deixando de lado, sabe, os cultos, deixando de lado os momentos devocionais em família, deixando de lado a palavra. O brasileiro, ele lê 4 livros por ano, sendo que termina 2. Ele não gosta de ler. O cristão não gosta de ler. Não gosta de perder tempo com leitura, entre aspas, né? E aí eles não... Sabe, eu tava vendo uma ministra da cultura, disse o seguinte, que a leitura, ela... permite desenvolver a capacidade de reflexão e análise de questionar e desenvolver esses pensamentos. Só que as pessoas não leem, não refletem, não meditam. E aí tem um monte de crente na igreja que não reflete, não medita, não analisa, não percebe que vive em um sistema errado, numa cultura cristã errada, num gospelalismo errado, né? Vivendo de evento em evento em coisas erradas, vivendo vidas monótonas pelo simples fato de não conhecerem a palavra de Deus, de não lerem, de não meditarem, de não procurar entender e compreender. Porque eles não creem no que é correto, eles não conhecem. E aí eles estabelecem os seus próprios meios, os seus próprios sistemas, a sua própria doutrina. A palavra. Voltemos à palavra. Sabe, Martinho Lutero, uma das coisas que ele tinha em mente na reforma é que a Bíblia tinha que estar na mão de todo mundo. E todo mundo tinha que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, refletir na Bíblia, para que não estivesse apenas na mão do clero. Para que o clero não simplesmente definisse aquilo que era verdadeiro para a igreja a partir dos seus conhecimentos, mas para que o povo tivesse ferramenta para questionar as decisões erradas que o clero tomava, que a igreja católica tomava. Então eles falavam assim, olha, o certo é as indulgências, e vocês precisam comprar as indulgências para que diminua o tempo no purgatório de tais pessoas. E aí se o cara está com a Bíblia na mão, ele vai falar assim, não, mas está escrito que a salvação é pela graça. Ele vai entender, ele vai compreender. Sabe, é pensando nisso que eu pretendo desenvolver nas pregações expositivas. Vamos pregar o livro de Filipenses, e aí vocês leiam o livro de Filipenses. E pregaremos o livro de Filipenses inteiro. E eu prefiro até assim, porque enquanto navegamos, vamos encontrando as doutrinas. Então, enquanto navegamos, vamos vendo as montanhas da graça, os animais, a gente vai se deparando com as doutrinas, né, enquanto navegamos pela Bíblia. Eu acho mais legal assim até. Mas uma coisa que nós precisamos desenvolver é a leitura bíblica. É ler ela, compreender ela através dos seus próprios olhos. Para que quando, sabe, quando eu vinha tomar uma decisão que nem Davi tomou, vocês possam frear a mim e falar assim, John, você está errado, cara. Porque a Bíblia nos diz isso, isso, isso. Esse não é o caminho certo. O caminho certo é esse aqui. Olha aqui, como é que está falando aqui? Porque vocês vão ter ferramentas para isso. Vocês vão ler, vocês vão compreender. E Martinho Lutero tinha isso em mente. Assim nasce a reforma. Assim a importância de que nós damos ao William Carey quando ele traduz a Bíblia para que as pessoas leiam também. Porque isso não foi dado a mim, a pessoa. Foi dado a nós. Para que nós não venhamos pecar. Para que nós não venhamos errar. Gastemos tempo com a palavra de Deus. Vamos abandonar, sabe, esses meios que nos levam a perder a tempo. E eu estava ouvindo o Jeff pregar, e não sei quando que ele pregou, não sei quanto, sei de quando que é a mensagem, mas ele estava falando que há 17 anos ele não assistia televisão. Sei que ele assiste alguns filmes e tal, mas há 17 anos que ele e a família não paravam para assistir a televisão aberta. Por que ele não gostava? E ele fala assim, não, é porque eu gosto de televisão. Eu gosto de televisão, por isso que eu não assisto, porque eu vou perder tempo com isso. Mas quanto tempo a gente gasta com essas coisas que faz nos perder o nosso tempo em família? Rouba o nosso tempo em família, rouba o nosso tempo com Deus, rouba o nosso tempo, sabe, de orar junto, de confraternizar junto. Rouba a nossa percepção, o nosso desenvolvimento como cristão, e para perceber o que está errado. Não apenas em nós mesmos, mas na igreja. Eu quero ler Romanos 10, verso 14 com vocês. E diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouvirem, se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como crerão em Cristo se não preguem a Ele? Como crerão nele se não enviem pessoas para pregar a ele? Como? Como? Porque no verso 17 diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem, qualquer mensagem, qualquer palavra, qualquer som, não. Ouvir a mensagem de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não preguem a Ele? Como crerão em Cristo se eles estão pregando outras coisas? Como eles vão ser salvos se eles estão pregando outras coisas? Eles estão pregando outra mensagem, se eles estão pregando a outro Cristo. Porque certamente, se o Cristo é falso, a salvação também é falsa. Se o Cristo é falso, a fé também é falsa. E isso cria um repulso em meu coração, uma tristeza em meu coração, porque eu sei que eu tenho muitos amigos perdidos, sabe? Em igrejas que não nem se preocupam com Cristo. Que se preocupam com o dinheiro, que se preocupam com a mensagem de prosperidade, que se preocupam com as coisas deste mundo. Como essas pessoas ouvirão se não há quem pregue? Se como essas pessoas ouvirão se elas não ouvem a respeito de Cristo? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Senão por Ele. Sabe, que nós não venhamos ser homens e mulheres de boas intenções, mas que nós venhamos ser homens e mulheres com os corações cheios da palavra de Deus, cheios de Cristo. Corações transformados, vivendo de acordo com a palavra dEle. Colaborando com a proclamação do Evangelho, com a igreja de Filipenses. Paulo fala assim, olha, eu tenho certeza que Cristo opera em vocês e vai continuar operando, porque eu tenho visto vocês cooperar com a proclamação do Evangelho, sabe, desde o começo até agora. Preocupado. Eles estavam preocupados com o Evangelho. Eles estavam preocupados com o Evangelho. Somente as Escrituras. Que sejamos a igreja de um livro. De um livro. É um livro. Podemos outros dias discutir sobre as Escrituras, a formação, a história da Bíblia, mas eu não quis me ater a essas coisas agora, né, porque acho que eu sei que vocês creem nela, né, terá um momento que será preciso a gente discutir essas coisas, mas precisamos crer nela, meditar nela, estudar ela, se regozijar nela, se regozijar na palavra de Deus. Como Davi. Salmo. Eu gosto desse salmo. Diz assim, Salmo 19. Diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor. 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor dão alegria ao coração. Alegra nosso coração. Alegra nossa alma. Alegra a nossa vida, regozija. revigora, porque quando nós estamos fracos e temos um momento com Deus e com a palavra dele, eu tive momentos assim que eu estava abatido, triste, decepcionado, na qual eu vou ler a palavra de Deus e alegra minha alma. Alegra minha alma. João 3:34, Jesus diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito Santo sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou todas as suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Cristo. Ele é Cristo. As palavras de Deus. Pela fé. Cremos nele. Porque ouvimos a sua palavra, ouvimos o seu chamado. Eu quero dizer para você que esse caminho é um caminho difícil. A palavra de Deus nos... Ela é a espada que nos corta, mas ela é alimento que nos dá força. Ela é prazer. Nela encontramos prazer, nos alegramos nela. Nela encontramos Deus. Nelas encontramos Deus. Que possamos crer em Deus através da sua palavra.